Tem dificuldade em acordar todas as manhãs? Não consegue abrir os olhos e ter energia para sair da cama? Chega sempre atrasado? O despertador toca, você sai do sono, mas logo boceja, desliga o relógio, aconchega-se, vira-se para o lado e volta a adormecer? Se detesta esse combate matinal entre levantar ou ficar deitado, temos aqui a solução perfeita para si! O Exauridor! Este aparelho tem como objetivo não o deixar dormir a partir da hora que quiser e o seu entorpecimento não será o obstáculo para compromissos. Este aparelho eletrónico inteligente funciona por etapas progressivas, aumentando a sua capacidade de intervenção consoante a resistência do utilizador. Na primeira, são ativados os seus ganchos fixados à roupa da cama. Os lençóis, cobertores, edredões e colcha são violentamente arrancados. Para as pessoas com menos dificuldade, o susto e o frio resultante será o estímulo para que se levantem imediatamente. Na segunda, caso o frio não seja suficiente, 5 minutos depois, o chuveiro pendente do teto, como um grande dossel sobre o seu leito, fará uma descarga de água gelada, deixando-o encharcado, com arrepios e desconfortável. A última etapa é a mais eficaz. O aparelho está programado para destravar as molas que são colocadas debaixo do colchão numa metade lateral. 10 minutos após a hora selecionada para se levantar, estas esticam bruscamente, criando um efeito de trampolim ou, alternativamente, de catapulta, projetando-o contra o chão. No caso das camas de casal, as duas primeiras etapas ocorrem da mesma maneira, embora, na última, as molas, ao invés de estarem colocadas nas partes laterais do colchão, estão posicionadas na área dos travesseiros, podendo assim os cônjuges ou amantes molhados ser atirados em conjunto e ficar de cabeça para baixo, entalados contra a parede numa inconveniente postura, da qual se tentarão libertar e em que será pouco provável adormecer. Com esta máquina já não vai ter mais manhãs morosas e delongas para as suas responsabilidades familiares ou profissionais. Vai poder começar o seu dia cheio de energia. Diga não à indolência. Perder esta oportunidade vai continuar a procrastinar todas as manhãs. Vá ao site www.pulardacama.com na internet e ligue já para o 898-334-529. Se for uma das primeiras 20 chamadas, poderá encomendar um exauridor com um formidável desconto de 0,15% num preço que o irá deixar de olhos arregalados. Tenha uma vida saudável. Sofre de ansiedade quando está em lugares com muita gente? É incapaz de explicar e controlar o seu medo de ser visto por pessoas? Tem náuseas, dores, tonturas, rubores, suores frios ou palpitações cardíacas quando tem de interagir com seres humanos fora de casa? Detesta multidões ou reuniões de pessoas e não suporta a roupa que veste? Sente que presença próxima de homens, mulheres ou crianças é uma invasão do seu espaço individual e teme que o ou a possam julgar pela sua indumentária? Esse medo irracional sem justificação extremo está associado a ideias de ridicularização e humilhação por achar que se veste mal? Gostaria de ser invisível? Não se preocupe mais, pois temos uma salvação para esse seu comportamento anómalo. O No One Care Suit é uma maravilhosa peça de vestuário na qual passará despercebido ou despercebida. Com ela, ninguém o ou a irá reconhecer, porque ninguém irá notar a sua presença. Poderá andar por onde quiser, como um ser humano normal, sem ter de se preocupar sobre o que as pessoas poderão dizer ou pensar de si, pois onde quer que esteja, elas não o ou a irão ver. Deus ao embaraço de estar exposto. Despeça-se das incertezas e dúvidas que o ou a deixam angustiada. Este fato tem vários tamanhos e modelos, sendo confeccionado no Bangladesh com tecidos confortáveis, suaves ao contacto com a pele e combinações de cores estudadas de modo a ninguém notar que você existe. Acomode-o no corpo e expresse com sucesso a sua ausência. Fique imperceptível. Seja menos você, usando o No One Care Suit. Ninguém irá tentar conversar ou sociabilizar consigo. Nenhum grupo U ou A quererá como membro. Ninguém quererá travar amizade consigo. Prive-se de relacionamentos de qualquer tipo. Para mais detalhes e preços, vá ao nosso site www.noonecaresuit.com e não perca essa oportunidade. Compre já! Sem ansiedade, sem fobia social. No passado, as viagens no tempo eram teoricamente possíveis. Embora não existisse a tecnologia necessária para alguém se deslocar para o passado ou para o futuro. Ao destruir aceleradamente o planeta e as espécies, o ser humano precisa urgentemente de mobilidade espaciotemporal para sair da sua época, seja como escape, seja para corrigir erros antigos de que se arrepende ou ir para um futuro distante. Para não ter de testemunhar ou de se responsabilizar pelas consequências imediatas desses erros. O excesso de população, as mudanças climáticas, a destruição dos recursos naturais, as desigualdades, a sua vida social e familiar ou o peso das contas mensais são alguns dos problemas que o ou a fazem ter vontade de viver noutra época ou numa realidade paralela? com os espantosos progressos experimentais do modelo da teoria das cordas, nas oficinas da nossa empresa de engenharia quântica, criámos um violino em madeira com um estandarte com detalhes em escrita nórdica, duas aberturas acústicas com as peculiares configurações do Mjolnir, o martelo do deus Thor, e que ao ser vibrado, a sua sonoridade cria um campo magnético que gera um curto-circuito temporal e permite a deslocação para outras dimensões ou períodos cronológicos. É só regular a tensão aplicada a cada corda e partir. Friccionando, dedilhando ou percutindo este cordofone quântico, poderá alterar o passado e gerar múltiplas hipóteses de presente e de futuro. Mude de contexto. Opte por conjunturas mais favoráveis. Transforme os momentos da sua vida. Mude de século. Temos também violoncelos e contrabaixos quânticos. Ao transferir-se para outras épocas, o instrumento não se materializa consigo na data escolhida. Não se atrase mais. Consulte o nosso catálogo no site www.hormhole.com. Gosta de estar de pé, mas passa horas por dia sentado no seu automóvel em filas de trânsito. Horas e horas no infinito para arranca, avançando centímetro a centímetro numa faixa de rodagem que parece infindável. Sai do trabalho e para fazer um percurso de 15 minutos demora mais de 3 horas? Durante estas paragens regulares no trajeto para o emprego ou no regresso para casa, você, para se distrair, começa a buzinar, a roer as unhas, sintoniza todas as estações de rádios que informam sobre o tráfego rodoviário, liga e desliga as escovas limpa para brisas, discuta ao telefone com o marido ou a mulher... Tem de ouvir o seu ou os seus filhos, que foi buscar à escola, a jogar compulsivamente no telemóvel ou a mostrar-lhe fotografias de acidentes de viação. Por vezes irrita-se com eles porque estão sempre a manifestar rejeição por si e a acusá-lo ou a acusá-la de no futuro virem a ter feridas emocionais persistentes por não lhes dar tudo aquilo que pedem. É insultado por automobilistas que acham que você não avançou o suficiente antes de voltar a travar. Música. até bate nas suas queridas crianças apenas para não se sentir um pai ou mãe ausente. Nestas filas intermináveis, não se podem queixar por não lhes dedicar muito tempo e por não estabelecer com elas rotinas diárias. Ao chegar à sua habitação, está exausto. Ou exausta com o dia no trabalho e no carro. A linha de apoio emocional e de prevenção ao suicídio está sempre ocupada. E só funciona das 10 às 18 horas. A Fast Fit tem os ténis mais confortáveis e rápidos do mercado. Com a sua tecnologia inovadora, este calçado tem a capacidade de o ou a fazer chegar mais rápido ao seu destino do que no seu carro. Invista do seu veículo quando não precisa dele. Invista nos ténis que não atrasam a sua vida. Imagine que está prestes a sair do seu aborrecido ofício numa sexta-feira. O tempo está agradável. Não fez horas extraordinárias sem receber pagamento e até está de bom humor. Ir buscar os filhos à escola não lhe parece um suplício. Vai ter um jantar com amigos ou simplesmente vai para o lar ver televisão. Entre no seu automóvel, sai do parque de estacionamento da empresa, segue em direção à estrada e vê uma fila interminável. Percebe que vai chegar atrasado ou atrasada à escola. Vai ter de conviver com a prol. Vai ter de adiar a refeição noturna para outra ocasião ou, extenuado ou extenuada, por mais um dia miserável, adormecer a ver a sua série ou telenovela preferida. Pior de tudo é, se a demora for excessiva, ter de comprar comida à pressa e alimentar no carro as crianças famintas enquanto espera no trânsito. Esses dias acabaram. Esqueça-os! A Fast Fit vai acabar com toda esta ansiedade. Em circunstâncias adversas de fila descomedida, calce estas sapatilhas. Saia do seu veículo, tranque-o e caminhe a pé para casa. Abandone o seu carro e venha ser feliz na estrada. A andar pelo itinerário habitual, irá voltar a tolerar, sem remorsos, os filhos, os amigos, marido ou mulher e o ambiente na sua residência. Ligue já para o número 570-571-572 e vá a uma sapataria comprar os ténis miraculosos que irão contribuir para um estado durável de satisfação e de equilíbrio físico e psíquico. Antitrânsito. Fast Fit. Fast Fit. Yeah. Com o seu dom natural e experiência, o professor Kudamama ajuda viúvas inconsoláveis, cura corações despedaçados e afasta todas as influências malignas. Com resultado rápido, resolve o problema de amor, de casamento, de saúde, de dinheiro, de vício, de impotência sexual, de mal olhado, de inveja e protege contra a ameaça futura. Traga de volta o seu amor com feitiço de submissão definitiva. Limpe de si os males da vida com os poderes da magia negra, da magia branca e da magia cor-de-rosa. Dirija-se a um dos consultórios do professor Kudamama, situados em Cascais, na Amadora, Nericeira, em Tomar, em Alcoutim, em Faro, em Mirandela, em Lisboa ou no Porto, nos quais ele está sempre presente para o ou a atender 24 horas por dia. Quanto custa? Você paga o que quiser, pois o dinheiro recebido serve para subornar os espíritos. Quanto maior for a sua generosidade, maior é a probabilidade dos espíritos acolherem as suas exigências e realizarem a sua vontade. O professor Kudamama é ágil e eficaz. Procure-o e vai querer voltar. Por acaso ou por determinação, é mãe ou pai? Se a resposta for sim, já alguma vez pensou que a sua adorável criança não recebe de si as diligências devidas? Já sentiu não ter tempo, empenho ou vontade para lhe dar atenção? Ela pede-lhe um telemóvel de última geração, uma PlayStation 3 ou uma Barbie com um colar de pedras preciosas verdadeiras e você não lhe liga nenhuma. Cheio de novidades e estímulos consumistas, não seria melhor manter a sua criança aliada dessa realidade? Não seria maravilhoso se ela pudesse estar ocupada e feliz sem que fosse necessária uma presença vigilante na sua constante exposição aos problemas do mundo? A As Baby Drags são umas maravilhosas gomas com a forma de animais, mamíferos, aves, répteis, vermes ou insetos, às quais se adicionou um recheio de cannabis ou outras substâncias psicotrópicas de diferentes efeitos. Por exemplo, com um simples ursinho ou com uma lombriga doce e gelatinosa, vai poder manter a sua criança muito tranquila, com a sensibilidade bloqueada a quaisquer influências perniciosas externas. Se ela não estiver a ter criativas alucinações, estará paralisada, mergulhada num sossego que permitirá durante algum tempo dar tréguas aos pais. Para o período natalício e Dia Mundial da Criança, temos promoções imperdíveis. Na loja virtual www.babydrugs.com poderá, pelo preço de cada goma, levar 3. Os miúdos adoram receber guloseimas e os progenitores poderão estar descansados. Preocupa o efeitos secundários adversos ou uma administração destas substâncias sem aconselhamento médico? Descontraia-se, não fica alarmado. Hoje em dia, mais tarde ou mais cedo, quase todas as crianças acabam a tomar medicamentos psiquiátricos, a ingerir químicos que atuam sobre o sistema nervoso central. Uma árvore não é a floresta. Um relógio de corda parado dá sempre 2 vezes por dia as horas certas. Por isso, a quantidade é irrelevante. O importante é a qualidade. Visite o nosso site e peça já estas gomas para ter uma folga no seu cotidiano e o seu filho ou filha obterem paz interior. Paz interior. That's all. Bye bye. Rotina incomoda-o. Você fecha os olhos, mas as monotonias do seu cotidiano prevalecem. Dias inteiros fechado em casa ou no trabalho, sem aproveitar a vida. Quanto mais convivo com pessoas, mais vontade tenho de estar sozinho, de dar longos passeios no jardim ou à beira de uma falésia. As respostas afirmativas a estas perguntas pressupõem um pedido de ajuda? só e desprotegido neste mundo. Já alguma vez pensou em viajar acompanhado por alguém especial? Para um lugar longínquo, no qual a natureza, sem interferência humana, o faz lembrar a deterioração do meio ambiente, a destruição de ecossistemas ou a extinção das espécies selvagens? Concorra a este passatempo e habilite-se a ganhar uma viagem de sonho para duas pessoas. O destino são as maravilhosas Ilhas de Lixo. Deslumbrantes aglomerações de lixo nos oceanos, construídas pela junção de material sólido residual persistente, manufaturado ou processado, eliminado, abandonado ou perdido no mar. Além da viagem às Ilhas de Lixo, tem direito a um fim de semana totalmente gratuito numa delas, onde irá desfrutar de uma experiência totalmente inovadora e relaxante. Nela se inclui uma suíte dupla num hotel edificado a partir de detritos industriais, com uma vista esplêndida para uma paisagem de imundícies, cheiro pestilento, proliferação de moscas, ratos ou baratas. Às refeições poderá saborear uma grande variedade de alimentos com deliciosos ingredientes congelados, pré-aquecidos ou pré-cozinhados, ricos em gorduras saturadas, açúcar, sal ou calorias e servidos em embalagens para takeaway de plástico. Conhecerá restaurantes como, por exemplo, o Restaurant de la Décharge, reputado por ter a pior gastronomia insular. Terá o privilégio de conhecer monumentos do património cultural da área, com estruturas aleatórias obtidas de substâncias tóxicas, de uma grande variedade de pneus, de entulho, ferro, plástico ou madeira, entre outros materiais orgânicos, comerciais, industriais, hospitalares ou domésticos, assim como os indígenas do arquipélago, caçadores, coletores muito pobres e primitivos, vasculham as ilhas do lixo para subsistirem. Ao embarcar nesta arrojada aventura, receberá um guião indicando os pontos turísticos mais populares. Poderá visitar o Museu dos Detritos, com obras contemporâneas criadas a partir de resíduos, a Igreja do Sagrado Excremento e o Palácio da Imundice, incluído na World Heritage List da Unesco. Aproveito esta oportunidade. Ligo para o número que vai ouvir a seguir, 987234002, e responda a uma pergunta sobre neurocirurgia, linguística, matemática ou astronomia e habilite-se a ganhar esta maravilhosa estadia. Se não responder à pergunta, pode deslocar-se de férias a este magnífico lugar, pagando a viagem turística. O conhecimento é poder. Desde o início dos tempos que o ser humano sonha com a imortalidade e teme que a morte seja o fim definitivo. O pavor que a humanidade tem do termo da vida vai deixar de ser uma realidade. Graças aos rápidos desenvolvimentos tecnológicos do século XXI e à competência de bioengenheiros e programadores na área da informação e das tecnologias, a Sunny Corporation tornou possível a perpetuação da existência através do projeto Relíquia. Por um processo médico moroso que envolve ligar o sistema nervoso central do cliente a um computador, as experiências e memórias do mesmo são convertidas em códigos que ficam armazenados num chip do tamanho de um simples dedo. Este circuito eletrónico miniaturizado que armazena informação pode ser utilizado num corpo biónico, escolhido pelo cliente, ou aplicado em sistemas como o de um veículo automóvel inteligente ou à rede informática de uma empresa. Não aceito um destino sem pernidade. Poupem funerais e não se exponha ao pesar dos seus descendentes. Faça já a sua encomenda em www.projetoreliquia.org. Depois do produto ser entregue na localização solicitada, é só esperar pela altura certa e dirigir-se ao biomédico mais próximo ou a um técnico informático de confiança, com equipamento para fazer a conversão. Música. devido aos custos do equipamento biomédico do chip e da disponibilidade da empresa que detém os servidores onde serão guardados os seus códigos, este método inovador destina-se a consumidores mais seletivos. Você é o tipo de pessoa que não gosta de estrangeiros? Receia, é hostil, tem aversão ou antipatia em relação a pessoas de outras etnias ou culturas? Não os rejeitar, mas sente no fundo que os imigrantes são uma ameaça à identidade nacional. A gente que vem competir com os empregos e usufruir dos recursos disponíveis no seu país. E pelo trabalho, eles possam ter a oportunidade de ascender na sociedade em que nasceu. Sente-se superior. Quem vem de fora acha que o seu país não é lugar para quem tem uma nacionalidade diferente e que os estrangeiros devem voltar para a sua proveniência. Pensa que eles só servem para trabalhos que os autóctones não querem, como a construção civil, as limpezas, a distribuição ou a restauração? Gostaria de vê-los longe de si. Se você é esse tipo de pessoa, nós temos a solução. Saia do seu país. Vá para outro planeta. Somos uma rede de migração legal que opera na venda de viagens só de ida para o espaço em luxuosas aeronaves interestelares. Poderá visitar outros astros e galáxias juntamente com pessoas xenófobas de outras culturas da Terra, experimentando os preconceitos individuais com povos alienígenas, podendo até ser alvo da repulsa dos extraterrestres contactados. Participe neste embate de intolerâncias heterogéneas. Dê asas à sua discriminação. Para saber mais, visite o nosso site www.antixenofóbico.com.br. Não perca mais tempo e compre já uma passagem. Roll out the barrel. We'll have a barrel. Roll off the barrel. We've got the blues on the run. Já não vemos a hora de o ver fora da Terra. Precisa de algo diferente. A monotonia instaurou-se na sua vida. O parceiro amoroso, a família, os filhos, o habitar na casa dos pais aos 40 anos, o trabalho, as tarefas, os horários, os colegas, as incessantes repetições provocam-lhe uma crescente falta de interesse. Sente-se desgastado por nada mudar. Os dias passam sem alterações e você anda sem motivação e entusiasmo. Tem necessidade de adrenalina. Desperte! Saia dessa pasmaceira! Com apenas alguns cliques no seu computador poderá, consoante as suas capacidades financeiras, passar uma longa ou curta temporada numa prisão real, de alta segurança, com criminosos reais, e ser tratado como um autêntico marginal. Estará rodeado de homicidas e violadores da pior espécie, podendo tomar com eles refeições, dormir com eles em celas, frequentar com eles cursos de formação e participar em atividades culturais e desportivas. Está preparado? Para que esta provação de perigo com gente sem escrúpulos possa acontecer? Eu prefiro o ramerão da que se queixa. Aqui você será realmente tratado como um animal e aprenderá a sobreviver num ambiente de pressão extrema. Se tem mais de 18 anos, não suporta a resignação e o tédio, então inscreva-se já no nosso site www.prisonexperience.pt. Fale-nos um pouco de si, do seu dia-a-dia e do seu rendimento mensal e, quem sabe, poderá ser um dos sortudos selecionados para esta arrepiante experiência. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos físicos ou emocionais ou até mesmo morte prematura. Inscreva-se já. Não perca esta oportunidade inesquecível. Deixa a rotina para trás! Quê? quer assistir a concertos, ir a festivais de verão com os amigos, ver e ouvir os seus cantores e bandas preferidas ao vivo, mas não consegue memorizar as letras dos temas que gosta. Todos os fãs a cantar de cor e você a tentar mexer os lábios sem saber o que dizer. Obtenha já a melhor invenção da década. Os eficazes ou escutadores Playthrough de Samsung permitem ao utilizador decorar letras de composições musicais ouvindo-as apenas uma vez. Antes de cada evento ou durante os eventos, basta conectar este aparelho auricular ao telemóvel, escolher o tema num serviço de streaming, deixá-lo tocar sem paragens, sem interrupção de anúncios ou qualquer outro tipo de interferência. Os auscultadores não cumprem a sua função se houver uma qualquer intervenção inesperada e você pode acabar a emitir ruídos incompreensíveis, mensagens publicitárias, ficar mudo ou em estado vegetativo. Bunny, bunny, bunny, you're so funny with your twitching nose. Bunny, bunny, bunny, you're so funny from your head to your toes. Bunny, bunny, bunny, your ears are funny, they're too big for you. Bunny, bunny, bunny, though you're funny, everyone loves you. Desfrute dos eventos musicais sem ter de se preocupar com a incapacidade do seu cérebro armazenar informação. Visite o site www.shorttermmemory.com. Encomende e esqueça a sua dificuldade em recordar. Oh, isn't this a lovely band? And what a thrill it is to have them play for me. Anda desesperado ou desesperada para sair à noite? Para ir à discoteca ou a concertos? Mas está casado, vive com alguém, tem um filho e não tem uma pessoa para cuidar dele. Tem saudades do tempo de solteiro ou de solteira, em que se divertia sem preocupações, frequentava festas, tinha jantares românticos ou passava fins de semana em hotéis e parques de campismo? Então aproveita esta grande oportunidade. As nossas babysitters estão disponíveis durante 24 horas por dia. Inclusive nos fins de semana. Estas profissionais deslocam-se à sua residência e a sua função principal é responsabilizar as crianças, deixando-se cuidar por elas, sendo ajudadas a integrarem-se no ambiente do lar anfitrião, de modo a que sintam a generosidade e a afabilidade do cliente. Os seus filhos ligam a televisão, servem-lhes comida, deixam-nas usar a banheira, o computador ou o smartphone. Mantêm-nas distraídas até os pais chegarem. Ausência durante um curto período de férias ou uma escapada de fim de semana, as suas crianças vigiarão a babysitter com empenho redobrado, podendo ajudá-la a pintar as unhas, a lavar e estender-lhe a roupa, podendo ler histórias para ela adormecer ou até emprestar-lhe o quarto para elas receberem o namorado, namorada ou marido. Envolva os seus filhos no zelo de uma assistência contínua, a ter obrigações com outros cidadãos e preservar a autoestima de quem por si foi contratado. Criou, a sua descendência está viva e tem entre os 5 e os 14 anos. Navegue já para o site www.babysittingcare.com para solicitar os nossos serviços. Também pode ligar para o número 90 122 2143. Repetimos: 90 1 4 3 2 2 2. Sexual. Ele tem um desbregado apetite por padres, uma descontrolada volúpia por gente do clero. Sai do infantário ou da escola, entra nas igrejas e abusa desavergonhadamente de bispos, presbíteros e diáconos. Perturbado com as notícias em que sacerdotes denunciam ser alvo de abusos sexuais por criança. Que os templos cristãos comecem a fechar as portas à população infantil, pois receiam ser o foco de transgressões indesejáveis. Temos a solução para estes problemas. O Padre Insuflável. Compre já, na nossa Sex Shop, este boneco de silicone realista, em tamanho real e com batina. O seu filho poderá brincar com ele como quiser e você não precisa de se preocupar. Devido à resistência do material, pode também ser usado em segurança para entretenimento de outros membros da família. Entre outras funções, este acessório tem ainda uma opção de voz. Diz o Padre Nosso, abençoa e faz uma oração de reconhecimento. Para mais informações, visite o nosso site www.toysforkids.com.pt. Depois do seu devasso filho experimentar este magnífico brinquedo insuflável, não vai querer mais nada para brincar. De pequenino é que se torce o pepino. Você é adolescente, tem uma moto, pratica desporto, toca guitarra elétrica, participa nas aulas, cuida da sua aparência, veste as roupas da moda, sorri, tem sentido de humor, mostra interesse e tenta ser simpático com os colegas, mas não é popular. Toda a gente o ignora ou foge de si como se tivesse varíola. Você pode ser um jovem saudável, mas para ser popular tem de ter, pelo menos, uma perturbação mental com efeitos anómalos no comportamento. Por exemplo, ansiedade, uma ou várias fobias, ataques de pânico, traumas, um transtorno obsessivo compulsivo, ser dependente de drogas ou de bebidas alcoólicas, sofrer de depressão ou ser bipolar. Você ainda não tem quaisquer distúrbios mentais. Não tem alergias a alimentos. Uma deficiência congénita. E até se sente bem no seu corpo. Então precisa urgentemente de se integrar. Hoje em dia quase todos os jovens têm diagnósticos que identificam pelo menos um distúrbio psíquico e tomam medicamentos. O que se passa consigo? Não se escua mais. Na nossa clínica temos a terapia ideal para ficar doente, com planos para todas as idades. Plano escola, no qual o jovem irá desenvolver uma mudança radical de conduta e passar, de modo frequente, a insultar, lançar olhares cruéis, destruir equipamentos, intimidar e efetuar agressões físicas. O professor nunca mais o irá discriminar, nem os colegas de turma. Ele vai ser o centro das atenções e das conversas. Plano farmacológico para os jovens mais responsáveis que querem uma doença diagnosticada e tratamento prolongado com medicamentos, muitas idas regulares ao médico e vigilância. Vão poder ser o foco da compaixão de todos, vão passar a ser o motivo de cuidados, apoio e abordagens especiais. Yeah. também temos um plano especial que conjuga os dois anteriores. O jovem será insuportável, a sua presença odiada. Todos vão desejar a sua morte. Mas, simultaneamente, irão ter pena dele. Será detestável, mas tolerado por compadecimento. Um sucesso de notoriedade. Aproveita a nossa promoção especial de 50 sessões de terapia por metade do preço original da primeira. Caso você seja pai ou mãe e queira passar de um modo eficaz perturbações mentais para os filhos, aconselhamos o plano Genitor. Após os encontros com os nossos profissionais, poderá vir a ser um pai ou uma mãe abominável, muito para além das suas expectativas. Dos relacionamentos abusivos com a sua prole, não faltarão diligências da polícia ou das instituições que protegem os direitos e a segurança dos jovens. Pode até aparecer na televisão e ser famoso ou famosa pelas piores razões. Nenhum dos nossos planos lhe agrada, também pode criar um, segundo especificações ou requisitos individuais, com várias opções à escolha. Marque uma consulta na nossa clínica de psicoterapia radical em www.doençassemproblemas.com para recuperar da sua sanidade. Tornar-se um doente exemplar e ser o pretexto das maiores preocupações. Que o dinheiro caía das árvores, que em menos de uma hora o multiplicava num casino, que as carteiras Ultra Plus 2000 já traziam cartões de crédito prontos a usar, que no fim do arco-íris existe um pote com ouro, que tem um familiar desconhecido, rico, que lhe vai deixar uma herança multimilionária, que um dia vai encontrar, abandonada numa praia, uma mala cheia de notas de 200 euros, que num mês vai ser duas vezes o único totalista de um jackpot no Euro Milhão. Não desperdice mais tempo nem energia a imaginar possibilidades de montar o seu pecúlio. Chega de expectativas e ilusões. Compre já a levedura da richesse. Só tem de levantar o seu ordenado ou pedir uma avultada quantia emprestada e, para começar a ver o montante a crescer como os bolos da sua avó, basta colocá-lo juntamente com duas colheres de chá na nossa fórmula milagrosa num forno pré-aquecido a 230 graus durante uma hora. O nosso produto inicia um processo químico de transformação acelerando a agitação molecular das notas de banco. As moléculas afastam-se umas das outras e seu dinheiro dilata, estica, vai ficando maior.

seja na boca, na bochecha, na testa, na orelha, no pescoço, no cotovelo, no calcanhar. Onde for. O efeito do batom demora cerca de 15 minutos. Caso tenha conjurado para ela uma morte lenta e dolorosa, nunca irá ser suspeita de um crime, pois este estupendo batom atua de forma natural. Tudo vai parecer acidental, como uma contingência, como um ajuste do destino, possível de acontecer a qualquer pessoa. Pode encontrar este batom em estoque limitado no nosso website www.batommagico.com. Aproveite já a promoção de 10% no preço de venda se usar o código de desconto VINGANCDA15. No seu beijo, o interlocutor saberá aquilo que você escondeu durante tanto tempo. No fracasso e na frustração, ainda pode haver recompensa. A vingança serve-se com um beijo úmido e prolongado.